trouxe a minha assessora de estilo, né? Mas também... Seguramente a minha neta vai falar: vovô, o senhor estava tão esquisito. Ah, ela se preocupa com isso. Bom, doutor Rubens, como eu havia dito, eu não cheguei a ler completamente o seu livro. Na verdade, eu li alguns trechos, algumas partes, né? Não tive tempo mesmo de ler, mas com certeza eu vou ler. E eu pude perceber, superficialmente, que ele trata bastante dessa questão, das questões técnicas das organizações sociais, né? Do embasamento jurídico, legislativo, e, enfim, desde quando foi criada a Lei 9.637 até, enfim, o cenário atual. Qual que foi a intenção de fazer esse livro? Qual que era a intenção principal? O livro Organizações Sociais, a construção do modelo, ele tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre as organizações sociais e também esclarecer e afastar algumas dúvidas, em especial dúvidas jurídicas, que existem ainda, e fornecer as informações necessárias para neutralizar as iniciativas daqueles que combatem o modelo, dizendo que é uma estatização, dizendo que é uma privatização exagerada e alguns outros equívocos. Então, esses são os objetivos principais do livro. E a gente poderia colocar uma primeira questão que é extremamente importante, que são organizações sociais e que as distinguem das demais entidades do chamado terceiro setor. As organizações da sociedade civil, elas são, do ponto de vista jurídico, ou fundações ou associações. Isso nós estamos falando, então, de um universo de 300 mil entidades que tem, segundo um levantamento do IPEA, do último levantamento do IPEA. O que acontece é que as organizações sociais é um tipo muito especial, que recebe uma qualificação que as habilitam a estabelecer uma parceria com o governo. Uma primeira distinção é que são organizações mais... com objetivo, são mais organizadas, elas têm tradição na sua atuação, seja na área da saúde, na área da ciência e tecnologia ou na área da cultura. Então, a primeira distinção que se faz nesse universo de entidades é que as organizações sociais, então, têm uma lei própria, tem regulamento próprio, o que dá uma tranquilidade para o Estado para estabelecer essas parcerias, porque essas parcerias estão muito bem disciplinadas, ou seja, a lei das organizações sociais estabelece a qualificação e depois o contrato de gestão, é uma lei que permite um controle social, um controle por parte da sociedade, um controle por parte dos órgãos, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, extremamente adequado. Então, essa é a primeira distinção que se faz. Então, nós estamos falando aí de um universo que, no último levantamento do IPEA, seriam em torno de 200 organizações espalhadas por 14 estados da federação, além da União, e também por inúmeros municípios. E essa tendência é de um aumento muito significativo de organizações que são qualificadas. Doutor Rubens, eu ia tocar justamente nesse tema da questão da privatização e esse conceito. Uma das principais críticas que se tem contra as organizações sociais são que elas tiram do governo a responsabilidade pelos problemas e demandas sociais e transferem para organizações privadas. O senhor concorda? Como o senhor enxerga esse critério, essa visão? As organizações sociais são parceiras do Estado. O Estado continua... Nós estamos falando da União, do Estado-membro ou do município, eles continuam com todo o poder estatal, com a competência de estabelecer as grandes diretrizes, o planejamento, as metas e os indicadores para se medir essas metas, se os objetivos e as metas foram alcançados. Então, o papel do Estado nessa parceria entre Estado e organizações sociais é um papel, assim, fundamental. Quer dizer, por isso que a gente não pode falar em perda do poder do Estado. Ao contrário, o Estado ele se torna estratégico. Ao invés de você ter um Estado completamente distanciado da comunidade, o Estado não tem essa capilaridade, ele não tem essa quantidade de gente e de conhecimento da região, do local. Quer dizer, uma entidade de saúde que lida com o SUS, por exemplo, está ali no dia a dia, que promove a saúde na atenção primária, quer dizer, aquela primeira unidade básica de saúde que atende o particular. Então, essa unidade mais próxima da sociedade, o Estado não tem elementos para fazer isso. Então, por isso, uma das grandes vantagens da organização social é levar essa presença do Estado, por meio das organizações sociais, até a comunidade. Incentivar, inclusive, a participação dessa comunidade, no caso, por exemplo, do SUS. A organização social incentiva a participação da comunidade. Então, não podemos falar em privatização. Não podemos falar em privatização, até porque as organizações sociais não visam lucro. Elas são entidades tradicionais, como voltando a essa área da saúde, como em São Paulo são coincidíssimos no Brasil, o Hospital Sírio-Libanês, agora em parceria o Hospital Alberto Einstein, o Hospital Santa Catarina, os hospitais das Irmãs Marcelinas, o Sejam, a Santa Casa. Então, nós temos aí um conjunto de organizações que já detêm um conhecimento extremamente significativo e que se tornam, então, parceiras do Estado. Essa visão da privatização, ou essa visão de você tirar a responsabilidade do Estado, do governo sobre essas demandas sociais, é que os serviços eles são oferecidos sem critérios homogêneos, ou seja, cada organização ela tem uma norma, uma regra própria, e isso impede, às vezes, fiscalização ou até mesmo controle de que esses serviços sociais seriam oferecidos da maneira como deveriam ser oferecidos. Então, como analisar essa questão, né, de falta de homogeneidade de normas e regras, uma vez que você tira do poder público e transfere para instituições que são diferentes umas das outras, né, no caso? O estabelecimento de parcerias entre as organizações sociais e o Estado permite ao Estado um planejamento, permite ao Estado que estabeleça controles e diretrizes. Então, o que nós temos é um aumento da capacidade do Estado de gestão. Por que que a gente chama o Estado estratégico? É esse Estado que ele não está lá na ponta, entendeu? Selecionando o médico, selecionando a enfermeira, fazendo a compra dos insumos, do material hospitalar, de todo o material necessário para um equipamento hospitalar funcionar. Nós estamos falando, entendeu? Desse papel do Estado, ele se reserva um papel mais estratégico. Então, esse papel estratégico do Estado, ele está muito bem definido na nossa Constituição Federal. A Constituição de 88 veio exatamente criar um modelo de sociedade. Quer dizer que nós, então, é esse projeto de sociedade que nós estamos implementando no Brasil. E esse projeto da sociedade, em todos os capítulos da Constituição, está prevista a participação das entidades da sociedade civil. Está prevista qual é o papel do Estado, o papel das empresas, o papel do mercado e também o papel do terceiro setor, ou seja, de entidade com objetivos públicos, mas não estatais. Então, amparado esse projeto das organizações sociais, esse modelo, é um modelo que está amparado assim, de uma forma muito robusta pela Constituição, na área da educação, na área da saúde, na área da ciência e tecnologia, na área do criança e do adolescente. Então, essa participação das organizações sociais encontra o necessário respaldo. E esse Estado é um Estado forte, é um Estado estratégico, é um Estado que não precisa estar lá na ponta, mas ele estabelece as diretrizes, os objetivos para que se tenha uma política pública eficiente, para se tenha uma qualidade de vida eficiente e oportunidades, como por exemplo, também é uma proximidade na área da cultura. Nós temos no estado de São Paulo o projeto Guri, que permite que aquele adolescente que tem uma vocação, que pensa em estudar música, por exemplo, tem essa oportunidade, um projeto que tem mais de 50 mil pré-adolescentes ou adolescentes que têm uma possibilidade de se aproximar do ensino musical e às vezes até de mostrar o seu talento. Então aquela mãe, aquela família que está na periferia tem a oportunidade de fazer com seu filho participe desse projeto musical, de uma inclusão social através da música, sem necessariamente você ter a presença do Estado, etc., porque justamente essas entidades permitem e têm essa capilaridade. Essa questão da capilaridade não poderia ser vista de uma maneira inversa? Ou seja, em vez de você entender que o Estado não pode estar em todos os locais, você contar com a ajuda, no caso, dessas organizações sociais, em vez de pensar dessa forma, pensar ao contrário, exigir, né, que as pessoas devessem exigir do Estado que ele estivesse presente, sim, nas comunidades, nas cidades, seja da forma da autonomia municipal, enfim, como seria talvez necessário uma reforma, enfim, política, uma reforma de todas as áreas, né, mas você pensar inversamente, não é você pensar dessa forma, não é acomodar a situação de que o Estado, então, ele não pode estar presente em todas as segmentações, em todas as capilaridades, então eu tiro as mãos e me apoio em outro setor, que não seja o Estado. A presença do Estado, ela é indispensável e o Estado é muito importante para fomentar algumas atividades. Quando a gente fala de organizações sociais, nós não estamos falando da ausência do Estado, buscando um Estado mínimo. É absolutamente. O que está se pensando é o Estado, ele está presente e com toda a força naquelas atividades que lhe são próprias, inerentes ao Estado, a parte de segurança, funcionamento do Poder Judiciário, o acesso à justiça em todas as áreas do Estado, regionais, locais, etc. Então, não está, quando fala-se em parceria público-privada com as organizações sociais, não está se afastando o Estado dessas atividades essenciais, como a polícia, a questão da segurança, a questão da justiça, mas simplesmente falando daqueles serviços que não são exclusivos do Estado, serviços públicos não exclusivos do Estado. Aqueles serviços exclusivos do Estado, como justiça, segurança pública, continuam com o Estado e esse o Estado deve estar presente em todos os locais do país. Mas aqueles serviços em que podem surgir, inclusive, a necessidade de mudanças, de uma flexibilidade, de mudanças a curto prazo, é uma pesquisa que precisa ser feita para adequar um serviço, senão nós estaríamos, uma pesquisa científica é algo que demanda uma certa incerteza quanto aos resultados, demanda uma flexibilidade, arranjos nacionais entre uma universidade pública e privada, arranjos internacionais entre universidades de outro país. Quer dizer, o Estado não tem essa flexibilidade e não tem essa agilidade para fazer. Então, nós não estamos abrindo mão da presença do Estado, mas simplesmente o Estado está estrategicamente, através dessa parceria, descentralizando essas atividades e fomentando essas atividades. De que forma é feito esse controle, no caso de organizações sociais? De que forma é possível fiscalizar de que elas estejam realmente cumprindo aquela parceria, que elas realmente estejam atendendo as demandas sociais? Como que isso é feito no caso das organizações sociais? O controle das organizações sociais eu até digo e repito, ele é mais forte até do que o controle das próprias atividades do Estado. Por quê? Ao celebrar o contrato de gestão entre o município e uma entidade, entre o Estado e uma entidade da sociedade civil, em primeiro lugar, esse contrato de gestão, ele é fiscalizado internamente pelas auditorias das secretarias e do próprio Estado. Ele é fiscalizado, como todo contrato celebrado com recursos públicos, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas e ele é fiscalizado diante de qualquer irregularidade pelo próprio Ministério Público. Então, nessa esfera pública, ele tem um controle idêntico à atividade desenvolvida pelo Estado. E soma-se a isso ainda o controle social da própria sociedade que vê esse serviço e o controle interno da organização. A organização precisa necessariamente ter uma auditoria independente. A organização social, pelo seu porte e pelo trabalho importante e o serviço público que ela realiza, ela precisa ter um conselho com atribuições muito bem definidas, e esse conselho, a própria lei que criou as organizações sociais estabelece que precisam ser pessoas vinculadas ao próprio Estado, uma representação de notórias pessoas. Por exemplo, nós estamos falando da área acadêmica, de pesquisa científica, tem que ter cientistas renomados. Nós estamos falando da área de saúde, também nós precisamos aí ter médicos, pesquisadores na área de saúde, com conhecimento profundo para integrar esse conselho. Então, esse conselho é um órgão fiscalizador por excelência das atividades. E por último, mas nem menos, não menos importante, é a questão da transparência. A lei das organizações determina que essas ações todas tenham acesso público, tem que ter relatórios divulgados em seus sites e nas suas prestações de contas. Então, é um processo, primeiro, extremamente transparente, esse processo das parcerias privadas na área social por meio das organizações, é um processo transparente e muito controlado. Eu gostaria de contar a questão, eu tenho bastante contato com assistentes sociais e a grande maioria deles tem essa visão negativa, né? essa visão negativa das organizações sociais. E um dos relatos contados por eles é que a população, quando ela vai para um serviço que é público, ela contesta, ela reivindica, ela denuncia, se for o caso. Quando se trata de organizações sociais, elas enxergando que aquele serviço é privado, que sim, tem a parceria pública, mas ele é um serviço privado, elas sentem como se aquilo tivesse sido, como se fosse uma doação, como se fosse um serviço prestado de favor. Com aquela questão da filantropia, aquela questão, né, do histórico mesmo das organizações sociais que antes eram feitas dessa forma, né, de empresas privadas que destinavam esse serviço, né, de caridade, no caso. Então, essa visão de que os usuários, a população, as pessoas que utilizam esses serviços, vão nesses lugares e enxergam como uma doação, isso impede que elas reivindiquem ou que elas, no caso, reclamem ou que denunciem. Porque às vezes parece que na legislação tudo está bem determinado, né? Tudo está bem separado, tudo está bem, enfim, controlado. Mas na prática, nem sempre é isso que acontece, né? Na prática, as pessoas, essas coisas, existem relatos, né, de que isso ocorre. Como explicar isso? Como melhorar, talvez, essa situação da visão da população em relação a esses serviços? Né, trazer esse tipo de consciência de que é um direito, né, e não apenas um recebimento de algum favor. O trabalho das organizações sociais, principalmente quando ele tem essa interface muito forte com a sociedade, com a cidadania, ele é um trabalho que o poder público deve exigir e apontar os seus símbolos e as suas marcas. Quer dizer, para que seja uma situação assim inequívoca, que é uma parceria, mas que aquela parceria, nós estamos falando de serviço público. Quer dizer, independentemente de qualquer outra atividade promovida pela organização social, que seja filantrópica, aquele serviço que está sendo assegurado ali, ou na saúde, na cultura, é um serviço público. Então, isso precisa estar muito bem difundido. E o cidadão, aquele usuário do serviço público, ele tem que ter essa noção, e eu acho que essa noção é uma obrigação do poder público levar. E as experiências que nós temos hoje em São Paulo e alguns municípios e outros estados também, é que os símbolos estão sempre presentes. Quer dizer, você vê um hospital, você tem lá um equipamento cultural, quer dizer, faz parte da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Tem sempre o carimbo, os brasões, a mesma coisa da Prefeitura de São Paulo e outros campos da federação. Então, eu acho que cabe aí um trabalho de conscientização da cidadania que não há essa distinção. Ele tem o direito de reclamar, ele tem o direito de, inclusive, ir para os órgãos de controle, por exemplo, os órgãos de controle na área de saúde, os PROCONs, se tiver alguma irregularidade grave, falar com o Ministério Público, oferecer normalmente essas entidades ou esses órgãos, vamos dizer, uma secretaria hoje de Estado, tem sempre uma ouvidoria que recebe essas queixas. Então, o trabalho é um serviço público colocado à disposição da sociedade e é um serviço público não exclusivo do Estado, mas o usuário tem todos os seus direitos assegurados. Portanto, é uma questão de cidadania, uma questão de divulgação. Eu acho que esse é um papel dos meios de divulgação, dos jornais, etc., esclarecer essa situação. É um dos mesmos direitos que o cidadão tem. O direito de reclamar, de postular, de pleitear mudanças e com essa característica que a sociedade, que a organização social pode responder mais rapidamente. Ela leva isso para o governo e pode rapidamente dar uma resposta. Nós temos em São Paulo algumas situações, por exemplo, a questão dos pediatras na periferia de São Paulo. É muito difícil você selecionar um médico, um pediatra, etc. As organizações sociais tem uma maior facilidade. Vocês já imaginaram, então, faltando numa região de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, um pediatra, como é que até realizar um concurso, etc. Então, é muito essa é uma das características das organizações sociais, essa resposta rápida. Portanto, o usuário, o cidadão, tem o dever e também o direito de reclamar e de postular um atendimento da melhor qualidade. Doutor Rubens, para efeito de esclarecimento, as parcerias são público-privadas. Que parcela o público oferece, que parcela é o privado que tem que entrar? Seja na questão de pessoal, seja na questão financeira, como são feitas essas parcerias? Elas podem ser feitas de todas as formas possíveis ou não existem normas específicas no sentido de que o privado entra com o pessoal e o público entra com o dinheiro? Como que é feita essa relação? A parceria com as organizações sociais, a parceria público-privada, significa que, além daquela atividade normal que a organização já desenvolve, ou uma organização da cultura, ou uma organização na área de saúde, ela, por aquele trabalho, por aquela disponibilidade de serviço que está sendo colocado à disposição da cidadania, então ela recebe o que a gente chama uma verba de fomento, ela recebe um recurso pactuado isso no contrato de gestão. Então, essa é uma atividade específica. Por exemplo, as organizações sociais atendem aqueles beneficiários do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, eles estarão e comparecerão a unidade básica de saúde ou um hospital especializado, para usufruir desse serviço fomentado, esse recurso é fomentado pelo Estado. Então, nós temos aí um atendimento, a pessoa está necessitada de uma cirurgia de coração, uma cirurgia tecnicamente complexa, ele necessita ir lá. Quem remunera, é remunerada a organização social pelo sistema do contrato de gestão, que, por sua vez, o órgão público recupera, no caso do município, o SUS, inclusive, existe toda uma transferência de recurso, além de outros recursos que são aportados pelo próprio município. O que a entidade, a organização social, aporta nessa parceria? Ela aporta, primeiro, uma tradição de conhecimento já, uma tradição de conhecimento tecnológico na área da saúde, na área da ciência e tecnologia. Veja só, nós temos, por exemplo, na área de ciência e tecnologia, o laboratório de luz Synchroton, hoje tem uma outra nomenclatura, de Campinas, quer dizer, apoia as empresas no desenvolvimento tecnológico muito importante e estratégico para o país. Então, esse trabalho colocado à disposição, esse recurso é público. Então, mas tem essa tradição já científica e tecnológica da organização que é colocada à disposição da cidadania. Então, um hospital como o Sírio-Libanês, quer dizer, o que, que ele aporta? Ele aporta todo esse conjunto de médicos. Quer dizer, você construir uma equipe médica adequada leva anos, talvez até dezenas de anos, para você construir uma boa equipe. Para você manter essa equipe atualizada, também é necessário isso. Daí até hoje um pleito dessas organizações em geral, que o tipo de fomento deve prever um desenvolvimento institucional, porque o mundo muda, a tecnologia muda, então você não pode simplesmente ter uma contrapartida pelo serviço, você precisa investir hoje em inovação. Hoje a grande crítica que se faz ao país é que nós não inovamos, nós estamos para trás na competitividade no mundo. Então, as OSs, quando ela aporta essa experiência, essa tecnologia por parte do parceiro privado, da organização, então ela está contribuindo para o desenvolvimento nacional, ela está criando novas tecnologias, ela está aportando conhecimento. Então, vocês vejam que é algo extremamente interessante. Nós não estamos falando de uma via de mão única, nós estamos falando de uma via de mão dupla, aí que é muito adequada e equilibrada. Depende, como eu disse já, você entendeu? O Estado, o município, etc., também o parceiro público, ele tem que ser muito competente para fazer com que a gestão seja uma gestão eficaz. Questão recente da Santa Casa de São Paulo. O que, que deu errado? É um exemplo. A Santa Casa de São Paulo é um exemplo de má gestão de organização social, né? Qual foi o problema e como evitar situações como essa? A Santa Casa no Brasil é um exemplo que eu dou, assim, como o terceiro setor é antigo. A Santa Casa, eu digo até que o terceiro setor, a primeira organização, a gente pode encontrar até em Roma, serviços funerários eram prestados por entidades dessa natureza. Mas a Igreja Católica investiu muito na Santa Casa, o Brasil inteiro disseminou essa experiência. Serviço de saúde, antigamente, no Império, na Primeira República, etc., quase era todo ele prestado pela Santa Casa de Misericórdia, espalhado pelo Brasil. Então, são entidades assim, da melhor tradição. E vivia muito em função dos recursos, da solidariedade, da comunidade, dos empresários, etc. Isso é uma tradição de como é que é o funcionamento da Santa Casa. Claro que essas entidades passaram também a fazer alguns convênios, antigos convênios com o governo, e passaram a receber dinheiro público. Mas esse dinheiro público sempre há uma crítica que esse dinheiro era muito pouco representativo em face da complexidade do serviço, da demanda por serviços médicos. A gente sabe, qualquer cidadão é testemunha disso, que se eu tenho um atendimento médico, e eu vou querer sempre o melhor atendimento médico, vou querer sempre uma consulta marcada na melhor hora para a minha comunidade. Então, há uma tensão aí quase que permanente. Então, as Santa Casas viveram isso. Então, a Santa Casa de São Paulo, com a prefeitura, tem uma experiência de organização social. Mas essa experiência ainda é muito limitada dentro do seu conjunto de recursos que são aportados. Então, a questão da Santa Casa, houve uma acumulação de débitos por anos, de déficit de operacionais. Então, é uma questão muito complexa, é uma questão que nós ficamos indignados a partir do momento que deve ser tratada essa questão da Santa Casa diante da importância dessa instituição pelos três planos de governo. Eu acho que tem que haver um diálogo entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e a própria organização Santa Casa para equacionar essa situação, porque é uma situação, como diz, extremamente complexa e um déficit muito antigo, de dezenas de anos. Então, é uma situação muito complexa que eu acho que envolveria um esforço de todas essas esferas do Estado brasileiro. E, além de tudo, eu acredito que a modelagem como organização social, quer dizer, nas três esferas, você passando a discutir com um projeto, estabelecimento de metas e de recursos adequados para suportar as despesas da Santa Casa, nós teríamos uma solução adequada. Eu acho o modelo de organizações sociais, eu acho que é um modelo viável para se resolver esse grande problema que a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e, acredito, de outras também por esse Brasil afora. Talvez esse problema da Santa Casa seja uma forma de testar se o país está maduro o suficiente para lidar da forma adequada com as organizações sociais? As experiências com organização social em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e outros estados, vem criando uma forma de relacionamento entre o poder público, entre o Estado, o município ou a União e as organizações da sociedade civil extremamente adequada. Nós temos aí já aperfeiçoamentos, 14 anos de operação é um tempo assim pequeno ainda para testar essa nova modalidade. Mas as experiências são muito boas. O Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, tem um estatuto de interface com as organizações sociais extremamente desenvolvido, com metas estabelecidas, com indicadores. Você pode falar, puxa vida, mas o governo federal são poucas as organizações sociais e essa é uma área diferenciada. Mas de fato houve um avanço aí. E mesmo na área da saúde existe inúmeros avanços. O grande risco está no impacto das decisões dos órgãos de controle em cima dessa relação público-privada. Os órgãos de controle, isso é um problema que se estende, não é só nessas parcerias envolvendo as organizações sociais, mas há o que eles chamam hoje um formalismo jurídico. O Estado brasileiro está muito engessado, as decisões são muito literais, quer dizer, meras irregularidades, há um controle, que eles chamam controle de meios, ou seja, se você deixou de fazer um procedimento licitatório, em vez de 5 licitantes, compareceram 2, então uma mera irregularidade é colocado e isso é reproduzido na imprensa como um grande escândalo, etc. Então, os órgãos de controle precisam ter essa visão que a própria lei das organizações sociais dá de controle de resultados. O cidadão não quer saber se todos os procedimentos foram seguidos de uma forma assim absolutamente detalhada, porque o cidadão quer saber da qualidade do serviço, se aquele serviço está acessível a ele. Então, esse eu acho que é o caminho. Então, os órgãos de controle vão ter que mudar de atitude para a gente ter um país assim com um poder público, um Estado estratégico, um Estado mais eficiente, um Estado que estabelece parcerias e que o parceiro privado também tenha segurança. Quer dizer, por uma simples irregularidade, por uma questão formal, quer dizer, de repente você é imputado como uma irregularidade, como um transgressor, a sua gestão está comprometida. Então, é algo muito sério. Quer dizer, existem inúmeros cidadãos que emprestam seu nome hoje para essas organizações que correm um risco, porque há essa interpretação dos órgãos de controle extremamente formalista, rígida e que não leva em consideração os resultados. Então, esse é um problema extenso do Estado brasileiro. Essa rigidez é herança do que eles chamam o Estado burocrático, o Estado weberiano. Nós temos no Estado brasileiro uma permanente tensão entre esse controle burocrático, essa visão burocrática do Estado e uma visão de um Estado mais eficiente, mais flexível, etc. Isso está muito presente nos órgãos de controle. Então, eu até faço uma brincadeira, eu acho que o país gasta mais dinheiro com os órgãos de controle hoje do que com planejamento e gestão. O Estado brasileiro gasta mais recursos, então, com controle do que com planejamento e gestão. Então, na verdade, o senhor poderia elencar que um dos principais entraves e problemas para as organizações sociais seria essa questão dos controles. Esse é o principal problema? O que precisa ser melhorado nas organizações sociais? Ou o que precisa ser melhorado no Estado para que as organizações sociais funcionem corretamente? Um aperfeiçoamento dessa relação público-privada, do contrato de gestão entre o Estado e as organizações sociais E eu acredito que a gente precisa mudar essa visão dos órgãos de controle, quer dizer, partir para o controle de resultados. Não que você abandone, não estou querendo aqui apregoar uma irresponsabilidade, não, mas não ser uma vamos dizer, prioritário o controle dos procedimentos. Por quê? Porque esse controle exacerbado, ele impacta os gestores públicos, os administradores, que por receio de cometer algum deslize, eles se tornam cada vez mais rígidos. Então, nós temos hoje, dificultando essa relação, os órgãos de controle, mas principalmente surge um novo aspecto assim, extremamente preocupante, que na elaboração dos instrumentos de seleção, de qualificação das organizações sociais, ou nos editais que incorporam o modelo de contrato de gestão, nós estamos vivendo um momento assim, de cada vez se tornar mais rígido. Isso vai prejudicar o modelo das organizações sociais. Assim como no passado, nós já tivemos esse movimento. Quando as autarquias no país foram criadas, elas foram criadas com esse espírito de serem mais flexíveis, mais ágeis. Aí houve essa pressão dos órgãos de controle, então nós tivemos um enrijecimento e hoje uma autarquia é quase confundida com a administração direta. No caso, outro típico exemplo é das fundações públicas, que também foram criadas para ser mais flexível, para ter uma ação mais ágil e que também foram se tornando cada vez mais engessadas e tendo a sua forma de atuação impedida de ser mais ágil. E, finalmente, na própria área econômica, as chamadas sociedades de economia mista foram concebidas para ser um braço do Estado assim, na área econômica, extremamente ágil, competente, e que se transformaram em empresas, vamos dizer assim, verdadeiros elefantes com a capacidade de andar assim, muito limitada. E aí a gente imputa a uma legislação que chama-se Lei 8666, a Lei das Licitações, quer dizer, uma lei que foi importantíssima no seu tempo, no começo da década de 90. Ela trouxe transparência, só que ela se tornou rígida e ela foi superada. Hoje, aquele ambiente do começo da década de 90 não existe mais. Nós temos outras legislações, nós temos um controle, uma transparência maior, nós temos um controle por parte da mídia, a cidadania se desenvolveu. Então, aquele conjunto de preceitos da Lei 8666, que engessa o Estado brasileiro, que engessa todas essas unidades do Estado brasileiro, eles persistem. Então, hoje, nós precisamos partir para um novo momento. E as organizações sociais correm o risco de de se tornarem rígidas também diante desse movimento no sentido de impedir uma ação mais ágil, mais flexível das organizações sociais. Um outro aspecto que é extremamente relevante também é que as organizações sociais também precisam aperfeiçoar a sua gestão. E isso é permanente, precisam ser mais transparentes, zelar para todas as informações, terem medidas, por exemplo, de monitoramento e às vezes pesquisa. Nós falamos, já falei aqui da questão do usuário do serviço público. Esse usuário precisa permanentemente ser ouvido. Como é que se ouve um usuário do serviço público? Fazendo uma pesquisa de satisfação, quase que permanente. Como é que esse usuário está vendo o serviço médico? Como é que esses equipamentos e essa programação cultural colocada à sua disposição está sendo eficiente? Como é o empresário? Como é que a área de inovação nós podemos, esse dinheiro que está sendo empregado, ele pode ter retorno? Então, esse aperfeiçoamento da gestão por parte das organizações sociais também é fundamental. E também uma transparência nos custos. Quer dizer, esses custos precisam hoje cientificamente serem melhor elaborados, essas planilhas. Quer dizer, hoje é todo cidadão com o desenvolvimento da tecnologia, hoje ele tem condição de aferir custos. E custo é importante, quer dizer, o salário, houve um achatamento de salário, de remuneração, o dinheiro hoje a gente tem tantas demandas para serem atendidas, o dinheiro é importantíssimo. Então, custo tem que ser uma preocupação permanente das organizações sociais. Para manter esses serviços disponíveis das organizações sociais. No caso de uma crise, né, como o caso da Santa Casa atualmente, como que ocorre essa parceria? Como deve ocorrer essa parceria para sair da crise, não só para manter o serviço? Eu acho que nós estamos num momento da nossa democracia que a questão de diferenças partidárias, a questão de governos, como o governo federal tem uma atitude, o estadual tem outra atitude, o municipal tem outra atitude, precisa ter superado. Nós temos que tratar algumas questões como uma questão de Estado. E o caso, por exemplo, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, é um bom exemplo da ausência e da necessidade de uma retomada do que a chama de um diálogo institucional. Quer dizer, é uma crise, é uma situação emergencial, os poderes têm que dialogar, têm que sentar e buscar uma forma flexível de uma intervenção nessa área. Eu tive uma experiência extremamente exitosa no Brasil, e que eu fui chamado para fazer parte de uma comissão que foi apurar aqueles gastos com o Tribunal Trabalhista de São Paulo. Aquele famoso episódio foi conhecido como episódio Lalau. Entendeu? O governo federal constituiu uma comissão que em 60 dias se teve um resultado, uma forma de encaminhar e dar uma solução para a construção do prédio, que era um esqueleto, um prédio assim, extremamente importante para o funcionamento da Justiça do Trabalho em São Paulo. Então, caminhos existem, soluções existem, e eu acho que essa questão de você resgatar os princípios da nossa Constituição, que é chamado do federalismo cooperativo, ou seja, precisa haver uma cooperação entre os entes políticos da Federação Brasileira. Então, esse acho que é o caminho do diálogo e da construção. Muito obrigada, doutor. Muito esclarecedor. Muito esclarecedor, vamos ver. Eu brinco uma vez com a Fundação Roberto Marinho, que me chamou, explicar o Poder Judiciário no Brasil, 3 minutos, sabe aquele telecurso? Foi 30, telecurso. Então, eu travei ele em 2 horas, para ficar aí, no final o resultado foi muito bom, mas graças ao editor. Porque foi mais eu falei, foi o editor que foi o responsável pelo sucesso, explicar o funcionamento do Judiciário do Brasil. Né? O Miguel Reale esclareceu a questão da filosofia do direito, o professor Tércio, um outro aspecto da justiça, mas esse filme, que era a visão da justiça no Brasil, e nós três fizemos, ele durou assim, no mínimo uns 15 anos. Ele não passou só aqui, mas em Portugal e na África. Tá. Então, o sujeito estava em Portugal, me telefonou